Se liga na minha visão que o vingança vai dar um papo. Se liga na minha visão que o vingança vai dar um papo. E o papo é o seguinte, ó, ó, ó. Tu vem pra Marconi, vixe, vai embora, sem cabaço. Tu elipa, virgem, vai embora, sem cabaço. Tu vem pras casinhas, virgem, vai embora, sem cabaço. E pro elipa, virgem, vai embora, ó. Novinho, papai é foda, novinho, papai é brabo. Novinho, vingança é foda, novinho, vingança é brabo. E pra 17, virgem, vai embora, sem cabaço. E pro elipa, virgem. Tu vem pra Marconi, virgem, vai embora, sem cabaço. Vem pra 17, virgem, vai embora, sem cabaço. Novinho, papai é foda, novinho, papai é capa. Novinho, viola é foda, novinho, viola é capa. Vem pra 17, virgem, tu vai embora, sem cabaço. Vem pra 17, virgem, filho de vingança. Alô, Rua Ferraz, tamo junto, hein. Conquista recorde produtora. Max Viola no beat, 739-9132-0123, liga e contrate, filho de vingança. André Cedez, o moral de Picoara. Se liga na minha visão que o vingança vai dar um papo. Se liga na minha visão que o vingança vai dar um papo. E o papo é o seguinte, ó, ó, ó. Tu vem pra Marconi, virgem, vai embora, sem cabaço. E pro Elipa, virgem, vai embora, sem cabaço. Tu vem pras casinhas, virgem, vai embora, sem cabaço. E pro Elipa, virgem, vai embora, ó. Novinho, papai é foda, novinho, papai é brabo. Novinho, vingança é foda, novinho, vingança é brabo. E pra 17, virgem, vai embora, sem cabaço. E pro Elipa, virgem. Tu vem pra Marconi, virgem, vai embora, sem cabaço. Vem pra 17, virgem, vai embora, sem cabaço. Novinho, papai é foda, novinho, papai é capa. Novinho, viola é foda, novinho, viola é capa. Vem pra 17, virgem, tu vai embora, sem cabaço. Vem pra 17, virgem, filho de vingança. Alô, Rua Ferraz, tamo junto, hein. Conquista recorde produtora. Max Viola no beat, 739-9132-0123, liga e contrate, filho de vingança.